Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Prezado ouvinte, como funciona a cabeça do entrevistador? Aquilo que ele pensa, mas não diz, sobre algumas ocorrências de uma entrevista de seleção. Primeiramente, se o candidato se atrasa. Chegar atrasado a uma entrevista de emprego faz com que o empregador se pergunte qual o seu nível de compromisso com a vaga desejada. Depois, uma outra ocorrência pode estar ligada à impressão sobre a vestimenta do candidato. Aqui, realmente, a primeira impressão é a que fica. A maneira com a qual você se veste para a entrevista pode dizer muito sobre o seu profissionalismo no trabalho, já que você deve se vestir de forma adequada onde quer que seja o seu primeiro emprego. E se existir uma incoerência no currículo ou uma mentira? O entrevistador pode pensar que você inventou alguma coisa no seu currículo e não sabe como articular a resposta. Pior ainda será quando tiver clientes pela frente. Para evitar estes pensamentos duvidosos por parte do entrevistador, os candidatos bem preparados não escorregam nessas armadilhas da falta de preparo e asseio pessoal. Pense nisso enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.